Goiânia decolar pista 90, vento uma centena com uma dúzia de nós. Botan 3297, autorizado ingresso Juliette para o portão 03. 966, copia? Gol no 966, autorizado Campina Grande, nível 370. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, upper Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5556, frequência do controle 119.8. Mais 2 ao fim de pouso. Mais 960. Let's for taxi Ocean 6331. 107 on board, 3 hours and 58 minutes. Alternative will be Galeão. Ocean 6331. Approve taxi until holding point runway 10 via April 1 and taxiway India. At the holding point, contact tower 118.95 to NH 1010. Roger, clear taxi until holding point runway 10 and April, taxiway India, went there 118.95 and NH 1010, Ocean 6331 and so on. 198, com controle, virado, boa tarde. Coordenando com a equipe pessoal, chamando pronto para o táxi. Ocean Air 6321, após passagem da aeronave da companhia retaguarda, coordenando com a equipe Sol, chamando para o táxi. 960. Logou 960, livrou. 1-0-9-7, baixa travada, avistada. Gol 1-9-0-9-7, livre pouso pista 1-0, vento uma centena, 1-4-9. Travado pouso na 1-0, 0-9-7. Maintain holding points. Maintain 6331. But after no. voo 1960, o adiante da Juliette. Aguarda, voo 1960. Salvador, o TAM 3155, autorização Guarulhos no portão 5. TAM 3155, informação em curso é Lima, aguarde para a cópia. Horas e 50 de autonomia, TAM Salvador. O TRIP 5627, autorizado táxi, chame para ingresso no pátio principal, QNH1-0-1-0. Chamar na parte principal, ajustado no 0-1-0-5-6. O Gol 1960, a autorização foi manter antes da Juliette. Desculpa, antes de eu manter na Juliette, 960. China 6331, after the traffic on the short final, line up and maintain, runway 10. After the traffic, we line up and maintain, runway 10, China 6331. Confirme a aeronave que chamou o solo. Papatango Lima, Kilo Bravo, informação em curso é Lima, é o número 2 para a cópia. Do pátio principal, TRIP 5627. TRIP 5627, aguarde, vai seguir a aeronave da Avianca. Ok, vai seguir a aeronave da Avianca, 5627. Polos 42, livre direita, 121, décima 9. Direita, 129, agora 097. Fala, boa tarde, agora 097, bro. Gol 1097, autorizado táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Autorizado táxi via Alfa, vai chamar antes da Juliette, 1097. 129. Vai na frente, Alfa, 1098, 1531. Oceaner 6321, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxa Índia. No ponto de espera, chumitou em 118.95, QNH 1010. 20 com 1010, 2914, ponto de espera 6321. O TRIP 5627 vai seguir a aeronave da Avianca, no ponto de espera, chama torre em 118.95. Vai seguir. Roger, 1198, have a great day, Ocean 6331. O 1960, observe a ATR da TRIP, taxiando para o ponto de espera, após passagem da mesma, autorizado ingresso Juliette para o portão 02. É, após a passagem da aeronave da TRIP, autorizado Juliette para o 02, 960, obrigado. O Gol 1097. Autorizado ingresso Juliette para o portão 10. Fica atento à viatura Follow-me através do portão 08. Autorizado ingresso Juliette para 10, fica no Follow-me. Salvador, muito boa tarde. Chané 6321, a linha decola pistão na zero, vento uma centena com a dúzia de nós. 966, confirme, está no portão 09? Gol 966, após passagem na aeronave da companhia, sua retaguarda, coordene com a equipe Shoshan, pronto para ataque. Ultra 3155, está pronto para a cópia? Afirmo 3155. Ultra 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, hoje tem seta upper do 10, SMAP, direto ao Wake e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5552 no transponder, frequência do controle 119.8. Autorizado 340 para Guarulhos, decola com curva direita 1-0, Dael, Leda, Bridge, Upper do 1-0, Smart, Awake, depois segue conforme a rota. 5552 é o transponder, 1-119.8 é o controle. Está 3155, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Vai chamar 3155. Passar no final da 1-7, o Kilo, Quebec-A. Aquilo que vai ser a tráfego avistado, tem livre pouso pistão a 7, vento 1/100 com uma dúzia de 9. Eu vou no site, já. Macaúbas, nível 100, decola da pista 17, com primeira curva direita, sai da árvore direto, aciona 5564 no transponder, frequência do controle 119.8. Papatango Lima, Kilo Bravo, frequência do controle 119.8. 2-1. Roberto? Tudo que vai que no solo aos 4-8, confirme o pátio. Tô em 118.95, QNH 1-0-1-0. C5627, cruzado decolar pista 1-0, vento 1/100 com uma dúzia de 9. Confirme o seu B? 5. Gol no 966, autorizado site até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera chamitou em 118.95, QNH 1-0-1-0. Comandante da Batalha, passarelo 2263. Passarelo 2263, check 3. Marcha de travada estabilizada. Passarelo 2263, tem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-centena, com uma dúzia de novo. 1-centena com uma dúzia, livre pouso, 2263. Para 3155, coordenando com a equipe Sol, chamando pronto para o táxi. Voo 1966, visual coronado da passarela da Curtíssima. Lima, tio, tá visual. Pode ali, mantém pista na zero. Pode ver ali, aí, mantém o 966. Passarelo 2263 no solo às 5-4, olhe para a direita, 1-2-1 nesse manobre. O nome ciência, o DB3. Meia, tem livre decolagem pista 1-0, com 1-centena, com uma dúzia de nós. Passarelo 2263, autorizado táxi Alfa Kilo para o Pat 3. Alfa Kilo para o Pat 3, passarelo 2263. 1966, decolador 56, controle 19.8. 19.8, boa tarde, 1966. Salvador, TP 5446, estabilizado na final. TP 5446, check trem. No momento está baixando e travando. Vai baixar e travar, TP 5446. Agora sim, baixar e travar, 5446. 5446, autorizado pouso pistão lá zero, vento uma centena com uma dúzia de ondas. Ok, autorizado pouso 5449. Salvador pro táxi do 3155 com 164 voz, 3 horas e 50, alterno do avião. 355, autorizado o táxi até o Prospera da Pistão no zero, via Pátio Índia. No Prospera Chamitou em 1-8-95, CNH 100. Via Pátio Índia, quando o Prospera do 10, 102.95, passou e bom dia, bom trabalho. Passarei na final normal do 97, 98+. O Gol 097, formação em curso a Lima, autorizado com fins nível 360, decola da pistão no zero com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, onde testeta a Elperzulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5575 no transponder, frequência do controle 199.8. Na zero, rola pista no zero, primeira curva direita, Adael, voa Leda, após Leda B, apresentou na minha rota com São João de Ouro, aciona 5575, controle 19.8, mano 097. Mano 097, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Torre Salvador, boa tarde, Azul 5002, sinal X-Ray, baixar travado. Azul 5002, continua de aproximação, guarde pista livre. Guardando 02. Chile 63 no quadro, autorizado Petrolina, nível 340. Decola da pista 10 com primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock. O Petrolu 20 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5010 no transponder, frequência do controle 119.8. Meio. Ex primeira esquerda, Momo Flock. O Petrolu 0, 5010, 19.8. Puxa 63 no 4, cotejamento correto, chame para push back acionamento. Chamaremos para o push back. O 5002, tem livre pouso pistão a zero, vento uma centena, uma dúzia de nós. Livre pouso 90, 5002. Foi salvado na final do 97, 90 aqui mais. O 90 aqui mais continua a aproximação, vai autorização de pouso. Continuando a aproximação, aguardando a autorização, 9 metais. Romeu Bravo aqui, Luiz, que quase como número 2 já corte final no 7. Diego Lima aqui, Romeu Bravo. Na Papá, o Lima Quilo Bravo. Direita 1 no 2 decimal 9. Direita 2 no 9, tá? 0 0 2. November Yankee Mike, tem livre pouso pista 1 no 7, vento uma centena, uma dúzia de 9. Livre pouso, 1 no 7, November Yankee Mike. Estou em Salvador, 3 1, 5 5 da Sam, ponto 0 do 1 a 0, pronto. 3 1 no 5 5. Autorizado, a linha em decolar, pistão na zero, vento uma centena, uma dúzia de nós. A linha decola, 3155. Salvador, muito boa tarde, Chané, 9185, Henrique da Lima, autorização para Congonhas 380. O Chané é 185, a Lima confere, está pronto para a cópia? Afirma, confirmando, só 9185, querido, para Congonhas. Ciente, o Chené 9185, autorizado São Paulo Congonhas, nível 380, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, onde se seta Alper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5572 no transponder, frequência do controle 119.8. Ocean 9185, autorizado de Salvador, São Paulo, Congonhas, nível 380, saída da El, Leda, Porto Bridge, onde intercepta a Tosulu 16, Belo Horizonte, Trive, direto mundo, acompanha o plano. Do colônia 10, curva direita, transponder 5572 e o controle de saída 198, Ocean 9185. Ocean 9185, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Sim, 9185. Bravo que o Luiz tem livre pouso, pistão na 7, vento uma centena, uma dúzia de 9. Então 3155, decolado a 06, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa tarde, tá 3155, bom trabalho. Obrigado, boa tarde. Lima, Hotel Juliette, go ahead. Set up report for taxi. Bravo, Kilo Whiskey no solo 08. Pelo VMA, como é que tá autorizado? Ingresso da Equipage 4. Bravo, que luz que vai para a Equipage 4. Autorizado back track. Bravo, que luz que vai seguir o Lima aqui no Bravo, à sua esquerda. Então, Lima Kilo Bravo, táxi até o ponto de até a cabeceira 17, reporte alinhado e pronto. Roger, o Lima Hotel Direct clear taxi until the holding short. Bravo, tá pronto? Cruzado, decolar a pista 17, vento 1 centena, 1 a 4 nós. Lima Hotel Juliet clear to line up and maintain runway 17. Lima, Kilo Bravo, decolador 1-2, controle 1-9-8. 1-9-8, boa tarde, Romeu, Whisky Bravo, prossiga. Alfa Romeo Whisky Bravo Whisky, informação em curso é a Lima, está pronto para a cópia? Papa Romeo Whisky Bravo Whisky, autorizado Ribeirão Preto, nível 400, decola da pista 17 com primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, topes do 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5574, frequência do controle 119.8. Whisky Bravo Whisky com o rotejamento correto, tem informação do PLB e confirme o pátio. Canto com 1097, posição 1-0. O Papa Romeo Whisky Bravo Whisky para acionamento e táxi chame Torre em 118.95, QNH 1-0-0. Alô, Oceané 69185, na posição 8 para pushback e acionamento. O Gol 1097, confirme para o Fall. O Gol 1097, coordenando com a equipe Fall, chame pronto para o táxi. Oceané 9185, aguarde para o pushback. Paulo copiou, Oceané 9185. Oceané 9185, aguarde para o pushback. Aguarde, Oceané 9185. Solo Salvador, TAN 3217, cópia 360. TAN 3217, a informação em curso é a Lima, copia? Afirmativo, estamos sempre na Lima. TAN 3217, autorizado com fins, nível 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, onde tem seta do 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Essa 5023 no transponder, frequência do controle 119.8. Autorizado 360 com fins, conforme a rota da El, Leda, Bridge, intercepta do 1-6, pode 5023, 19-8. TAN 3217, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chama não, obrigado. Alô, Oceané 9185. Oceané 9185, prossiga? É, só confirmando que você fez a previsão de espera. Oceané 6185, devido à aeronave da Gol que está puxando no 1-0, após já será autorizado o pushback do senhor. Ok, não, que nossa equipe de terra informou que a aeronave puxou aí. Gente, Oceané 9185. Puxou sim. Solo, Gol 9620, informação Lima, copiar Recife. Gol 9620, a Lima confere. Autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Upper Whisky 58. Aciona 5020 no transponder. Frequência do controle 119.8. 119.8. 198, graças a 02. O transponder 5020, controle 198. O Gol 1620, somente confirmando a aerovia, Upper Whisky 58. Confere Upper Whisky 58. Gol 1620, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Olá. Táxi Gol 9097, 131, 3:25, Campinas. O Gol 1097, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame Torre em 118.95, QNH 1-0-1-0. Autorizado táxi, Pátio. Alfa, considera 1-8-9-5-1-0-9-7. Gol 1097, somente confirmando, o táxi via Pátio Índia e no ponto de espera chame Torre. Pátio Índia, ponto de espera chame Torre. Solo, Salvador, gol 1169, sente da informação ativa. O gol 1169, informação em curso é a Lima, aguarde para a cópia. Afirmativo, sente da Lima, o gol 1169. A senhora já teria o aerovia que está prevista para o 1169, hein? O gol 1169, tenho previsto Upper Zulu 10, SMAP, direta Wake, direto Mia e após conforme o plano. Seria possível coordenar Upper Zulu 10 Bridge e Upper Zulu 16 BHZ? Somente se for feito uma CHG, o gol 1169. Ciente, vamos tentar aqui. Ciente. Ocean Air 6314, após passagem da aeronave. Ocean Air 9185, após passagem da aeronave à sua retaguarda, coordene com a equipe Saltman pronto para o ataque. Espera dar uma zero ponto, vou na zero na frente. Gol 1097, autorizado alinhar e colar a pista na zero, vento uma centena, uma dúzia de nós. Autorizado a colar de 1-0. Whisky Bravo, Whisky tem livre decolagem de pistão 97, vento uma centena, dúzia de nós. Bravo, isco decolado aos 2-1, controle 1-9-8, boa tarde. 19-8, obrigado amigo, bom final de semana aí. Confirme o POB, o Chanel 9185. O Chanel 9185, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio, Índia. No ponto de espera, chame Tô em 1-1-8-95, QNH 1-0-0. Controle 1-9-8. 19-8, gol 1-0-7. Alfa, boa tarde, o Xané 9185, quanto espera no 0, não? Xané 9185, cruzado alinhado e colado pistão no 0, vento uma centena, dúzia de nós. Índia cola pistão no 0, uma dúzia. Xané 918, decolado aos 26, controle 19 decimal 8. Confirma a aeronave que chamou tal? O bom 9065. O bom 9065, informação Costa Lima, está pronto para a cópia? Aqui o Costa Lima, por favor, 3060 para a cópia. O gol 9065, autorizado o Galeão, nível 360, decola da posição no zero com primeira curva à direita. Feda da El, Leda após posição bridge, onde o TC Tupper usou 1-0. Smap e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5025, frequência do controle 119.8. Autorizado a 360, já está pronto, falta 10, fica direito, pode pular. Já está em alto, Gol 9065, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Quando pronto, gol 9065. Para o pushback acionamento está 3217, posição é a 03. Da 3217, coordenando com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Boa tarde, senhor chefe. Chevy acionamento, gol no 620, posição 62. O gol no 620, coordenando com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Chamarei pronto para o táxi, o gol no 620. Chevy acionamento, 6314, senhor. Né? Cine 6314, coordenando com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Vai para o táxi, 6314. O Xané 6314, aguarde para o pushback. Aguardando, 6314. Papa Romeu Tango de Abraço, prossiga. Ciente, a informação em curso é a Lima, aguarde Tango de Abraço. Escuta o Índia Bravo, confia? Autorizado de Sierra November, Henry Mar, para Sierra November, Charlie Lima, Cairu. Decola Corredor Axé, a 1.000 pés, aciona 0137 no transponder, frequência do controle 119.8 e frequência da torre em 118.95. Então, Índia Bravo, para acionamento e decolagem, chame a torre em 118.95, QNH1000. Oxenéia 6314, coordenando com a equipe Falcho, pronto para o táxi. Vai para o táxi, The 3145, go ahead. The 3145, stand by, secret. Evita para confins da El Leda após posição bridge, azul 4144. Ciente ao número 2 para cópia, o azul 4184. Para passar no 620, até na Fortaleza, 3 horas e 5, com 75 agora. Confirme para o sol? Zero para o táxi, alterna 3 horas e 5, com 75. O gol 1620, aguarde para o táxi. Aguardando 1620. Taxa 3217149, Guarulhos 3:30. O TAN 3217, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxi Índia. No ponto de espera, chumitou em 118.95, QNH1000. Táxi da 10 via Índia, ponto de espera é... 2895, ajuste 1900, tá? 3217. O gol 1620 vai seguir a aeronave da TAM. No ponto de espera, chama a torre em 118.95, QNH1000. Seguir a aeronave da TAM, no ponto de espera, 3295, 1090, gol 1620. Gol 1169. Gol 1169, prossiga. É, nós entramos em contato com a empresa, será feita a CHG. Está no aguardo da autorização. Ciente, gol 1169. Oi, boa tarde. O TAN 3217, posso pegar no 0 pronto? TAN 3217. Autorizado, alinhado e colado pistão 1-0, vento uma centena, abuso de novo. Colado 1-0, da 3-2-7. Zero. Tiro no ponto 0, a torre 18-9-5, 1-10, a 63-4. Zero. aqui repetindo. 1-0. The 3145, range clear de Guaru, Galeão Airport, flight level 360, departure runway 10, dial departure after Leda, after bridge position, upper Zulu 10 is map, direct Lufthansa after confirm your flight plane route. Kiskok 5033, Salvador approach 119.8. O vento em Salvador, uma centena com a dúzia de nós, após para o solo. Tá, 3155. Câmbio de Abraão, fora do solo, 35, controle 1, 2, 9, correção, mantenha...